Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos! Bem-vindos novamente ao Universo Who Podcast de número 37. Acabou a temporada de Doctor Who. Demorou tanto pra chegar e passou tão rápido e foram algumas semanas gravando podcast aqui pra vocês, semana a semana, e este é o último do ano. Retornaremos em 1º de janeiro de 2019. Mas para falar de The Battle of Roscoe-Avicolus, nome gigantesco, eu tenho aqui comigo a Denise. Oi, Denise, tudo certo? Oi, tudo bem? Tenho o DJ. Oi, pessoal, é a 11ª temporada, foi basicamente um arco duplo separado por 8 fillers. E temos convidados especiais que já são da casa. Hoje tem aqui comigo a Mai, lá do Obrigado pelos Peixes, tudo certo, Mai? Oi, tudo ótimo. Eu também deixou o que ele falou feio. E a Renata, com a sua voz rouca pós Comic Con Experience São Paulo. Oi, tudo bem? Eu concordo com o DJ só com uma coisa. É um tri-parter separado por 7 fillers. Bom, vamos discutir mais a respeito disso logo mais. Mas, amiguinhos, lembrando das nossas redes sociais. Se você está ouvindo o nosso podcast aqui do Universo Who, aproveite para nos seguir lá no Twitter, @universo_who. Lá no Instagram, @universo_who. No Facebook, é só procurar por Universo Who. Seremos a primeira página que aparecer na sua busca. E no Tumblr, é só procurar por Universo Who também. Não esqueça do nosso site, universowho.com. Teremos essa semana também corrida, essas duas últimas semanas, mas teremos várias coisas até o especial de Ano Novo lá para você, saindo do forno. Assina o nosso feed se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez. Se você está ouvindo no iTunes, nos dê 5 estrelas, e se está no Spotify, o novo agregador de podcasts, você pode colocar lá curtir nosso podcast para que possamos crescer cada vez mais na podosfera ruviana, certo? Vamos falar então da season finale de Doctor Who, temporada 11, 11ª temporada, episódio 10. A sinopse é a seguinte: no planeta de Roscoe-Avicolus encontra-se os restos de um campo de batalha brutal. Mas enquanto a doutora Graham, Yas e Ryan respondem a 9 chamados de ajuda diferentes, eles descobrem que o planeta tem muito mais segredos. Quem é o misterioso comandante sem memória? O que está além da névoa? Quem ou o que é o Ux? As respostas levarão a doutora e seus amigos a um acerto mortal. Atores convidados: Phyllis Logan, de Downton Abbey. Ela fazia o personagem mais fofo de Downton Abbey, que era Mr. Hughes. E o Mark Add, de Game of Thrones. Temos aí, Reino Unido, só tem 2 atores e eles participam de tudo. É a hora do bingo da TV bingo britânica. É o bingo nerd. E o Purcell Ascot, de The Innocents, que eu pesquisei, é uma série da Netflix. Eu não sei se é na Netflix do Brasil, mas tudo bem. O episódio foi escrito por ele, Chris Chibnall, o novo Moffat. Aquele que só faz cagada. É isso aí, né? O Moffat da 6ª temporada, aquele que não sabe pra onde vai, pra onde fica, da 8ª, esse daí. É o que os Rubens andam falando na minha timeline. E dirigido por ele, James Childs. O cara arrasou na direção, fotograficamente, e a direção de Doctor Who. Acho que não deixaram a desejar essa temporada. Foi tudo lindo, visualmente. E a trilha sonora, óbvio, tava... Como a Renata falou lá no Twitter, se ninguém sentiu falta do Murai Gold. Bom, galera, vamos lá, então. Já que é a season finale, vamos lá. O que vocês acharam do episódio? Vamos começar direto. Bom, ruim, mediano, esperavam mais? Pode falar o que vocês quiserem. Hoje é pauta livre. Vamos começar pelas convidadas. Vai, Renata. Vamos começar pelos mais velhos. Eu achei um ótimo finale. Mas como eu falei, é um three-parter com 7 fillers no meio. Ele é ligado com o primeiro e com o segundo episódio. E esse three-parter é muitíssimo bom. O último three-parter que a gente teve foi o dos monges. E olha, esse, a trilogia dos Stenza, vamos colocar assim, a trilogia do Tim Shaw, dá de mil na dos monges. Os monges tinham uma boa premissa, mas o segundo e o terceiro episódio são meio mal executados. O primeiro é muito bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro é aquele final broxante. A trilogia do Tim Shaw é muito boa e lhes digo que os Stenza vão ser a contribuição de Shimba para a mitologia da série. Bom, eu gostei, porque foi melhor do que eu esperava. Estava em alto e baixos. Episódios gostei muito, outros ou menos. Então foi um bom season finale, foi interessante. Óbvio que o Shaw ia voltar. E por mais que ele não fosse... Ele deixou claro que não teria episódios, mas era óbvio que o vilão ia voltar. Também provavelmente deve voltar numa próxima temporada, porque acho que ainda tem história em questão da raça dele e tal. E também acho interessante explorar mais. Não só o personagem envolvendo a raça. É, assim, eu gostei do episódio. Se ele fosse um episódio no meio da temporada, eu teria ficado bem feliz com ele. Agora, como final, eu achei um pouco fraco, sabe? Agora sim, eu concordo quando a Mai fala que já... Do jeito que estava indo a temporada, né? Não dá para esperar muito. Mas assim, para ser um season finale, eu queria mais, sabe? Agora, assim, realmente, de acordo com o que a gente vinha vendo aí alguns episódios, foi melhor. Foi melhor que outro episódio. Se fosse um episódio no meio da temporada, seria aquele no meio da temporada para ser ponto alto de meio da temporada. Mas eu esperava mais. Bom, o episódio pra mim já começou errado no título. É o título mais inútil de toda a história do New Who. É um nome gigante, difícil e não tem utilidade nenhuma na história. Nem mesmo a batalha, né? O título fala The Battle of Hunscore of Colossus. The Battle. Que essa batalha não aconteceu ali no episódio. Ela era parte de uma história que foi contada, né? Que foi dita que teve, mas a batalha em si não aconteceu. E de todos os season finales que a gente teve até agora, esse com certeza é aquele que você não vai se importar de lembrar o nome. Meu amigo, tem um monte de episódio em Doctor Who, até episódio bom que eu não lembro o nome. Isso aí é o de menos. Olha, nós passamos das 5 foi das 5 até a 10 com o Mofá e ele só fez um finale que presta. Então. Então, só pra complementar a minha interjeição de espanto aquela hora sobre o Moffat. É que pra mim, eu sou bem crítico do Moffat, não sou viúva do Moffat, sou no máximo a viúva do Russell. Mas tipo assim, o Moffat, pra mim, ele deu uma boa cagada na história, assim, sabe, justificando tudo com paradoxo e tal. Só que o Chibnall, tipo, ele nem cagou, sabe, tipo, é uma temporada que não fede nem cheira. Sabe, ela é totalmente dispensável, tirando o fato de que tá introduzindo um novo doutor, né, no caso uma doutora, não somou, sabe, ampliou de fato a mitologia, colocou, abriu, né, portas para várias possíveis histórias boas, mas a temporada em si, em termos de carga dramática, em termos de ensinamentos, eu acho que ela não agregou. É, principalmente por se tratar de um novo reboot da série. Então, como que eu me sinto? A gente fez tanto estardalhaço sobre uma nova doutora, sobre uma nova temporada, sobre novos companions, sobre nova direção e tal, e isso atrai a atenção de pessoas que nunca tinham assistido Doctor Who, e de repente eles vão assistir a 11ª temporada e ver que não é nada daquilo, e a gente não tem nem como dizer, não, pera, é melhor do que isso. Sabe, eu senti um pouco de vergonha da 11ª temporada, principalmente porque vai atrair uma audiência que vai olhar, vai dizer, do que vocês estão falando aí, deixa eu ver isso aqui, e vai ver que é aquela coisa superficial. Então, eu me senti um pouco envergonhado nesse sentido, assim, vergonha alheia, no caso, né? Vergonha também. Eu tenho da 8. Tá ali, nas duas estão lado a lado. Tá ali nada, a 11 dá de 1000 a 0 na 8, esquece. Mas a temporada 11 é anos luz melhor que a 8ª, né? Em termos de fotografia, maravilhosa. Não, não, até de roteiro, sem furo de roteiro, sem nada. Dá de 1000 a 0 na 8. A 8 é um lixo. A 8 tem 2 episódios bons. Ela é uma temporada de 12 episódios que tem 2 episódios que prestam. A 11ª temporada tem muito furo de roteiro, tem bastante inconsistências. Muitas delas eu fui colocando nos reviews que estão ali no Universo Ru, então quem quiser ver mais detalhadamente é só ler as reviews que eu escrevi ali. E tem sim bastante furo, tem bastante inconsistência de personagem, de trama, justificativas que não são justificadas, né, digamos assim. E por mais que eu não goste da 8ª temporada, a 8ª temporada tinha uma carga emocional porque colocou um conflito no Doutor. Então o 12º Doutor, na 8ª temporada, enfrentou vários conflitos pessoais. Inclusive, de briga com a Companion, o que é uma coisa bem rara. E a 11ª temporada não trouxe um conflito pra Doutora. No máximo, ela teve que aceitar coisas que ela já sabia, que é coisas ruins acontecem na história e você não pode interferir. No máximo. Mas a Doutora em si não teve nenhum conflito interno. O máximo que a gente teve agora nesse finale foi o Graham querendo ter um ato de vingança e a Doutora dizendo, não faz isso, que eu não aprovo. E ele disse, eu vou fazer, chegou lá, não fez. No máximo, foi o único conflito. Até mesmo o conflito do Ryan, em que não aceitar o avô e depois, magicamente, aceitar, que pra mim aquilo foi mágica de roteiro. Não foi mágica de roteiro. Tá, é a minha opinião. Pra mim aquilo foi mágica de roteiro. Até aquilo foi esperado. Então é uma temporada com muitas coisas óbvias. Então era óbvio que o Tim Shaw ia voltar, como falaram ali. Era óbvio que o Ryan ia perdoar o Graham cedo ou tarde. Era óbvio que o Graham não ia atirar no Tim Shaw. E dentre outras coisas. Essa é a minha visão, assim, por cima, né? Sem aprofundar muito agora. Essa temporada eu não vou entrar nesse mérito de o que é melhor, se é a 8ª, se é a... Eu não vou entrar nesse mérito. Mas essa temporada, uma coisa que eu senti muito falta foi realmente dessa consistência maior para os personagens. Eu não sei se porque a gente tinha 4 pessoas em evidência, incluindo uma Doctor, que é uma novidade que a gente precisa conhecer um pouco mais da personalidade dela, mas eu não senti que teve essa profundidade de mostrar bem as personalidades, de serem bem trabalhadas, que no início a gente achou que isso ia ter. Eu, pelo menos, quando eu assisti ali o primeiro episódio, eu achei que esse lado ia ser melhor trabalhado, sabe? Dos dramas pessoais, da personalidade mesmo, dos companions, da Doctor. E a temporada acabou e eu não senti isso. Eu não senti muito, sei lá, como se identificar com o personagem, sabe? Aquela profundidade que faz com que a gente olhe para essa pessoa e diga, poxa, eu adoro esse personagem porque por causa disso. E a temporada acabou e eu não consegui identificar isso em nenhum dos 4 personagens. Assim, a Doctor me parece muito legal, eu vejo muito potencial ali. A Jodie é ótima, ela tem momentos em que ela consegue trazer a leveza na hora que precisa. Mas eu acho que a gente ainda precisa conhecer mais desse personagem, sabe? Eu não me senti satisfeita com isso. O time não prometeu, né? E cumpriu que essa temporada não ia ter nada a ver com as outras. Mas como eu falei no podcast do episódio passado, cara, essa temporada funcionaria se fosse tipo um Black Mirror da vida com atores diferentes, entendeu? Porque as histórias funcionam isoladamente, tem quase zero de alguma coisa que ligue eles, né? Mas Tibi não prometeu isso e cumpriu. Mas não ficou aquela coisa assim que, meu Deus! Não foi uma temporada desastrosa, minha opinião, não foi. Eu já vi coisas piores em Doctor Who. Mas foi uma temporada mediana. Isso que é triste, porque era a primeira temporada da Jodie e ela é muito maravilhosa, como a Denise falou. Ela é uma ótima atriz. Eu não entendo porque as pessoas estão falando mal dela. Entendo sim, porque, né, machismo tá aí. Mas ela, pra mim, ela não deixou a desejar em nada. Mas o problema é que o roteiro não vai. A gente teve, sei lá, um episódio muito bom, como Rosa, que o roteiro foi muito legal. E daí a gente vai tendo um negócio, uma onda, assim, uma montanha russa. Eu acho que isso é frustrante pra gente que esperou tanto ver as novidades e o time não ficou na média pra mim. É isso. E o que vocês acharam de criar esses Uks aí pra servir ao Tin Shaw, que, né, pelo amor de Deus, podia ter morrido, mas não morreu. Podia, só deixa eu complementar ali o que tu falou. Eu concordo que, assim, ó, por exemplo, desse three-parter que a Renata mencionou, eu imagino que ela esteja incluindo o The Ghost Monument, né? Isso mesmo. Tá, ok. Não sei se vocês concordam comigo que o primeiro episódio, aquele que passou no cinema, desses três, ele foi o mais emocionante? Sim, porque ele é a introdução da nova doutora. Exato. É aí que eu queria chegar. E também complementar ali o que a Denise falou, que ela não sentiu, né, o peso do finale. Porque os Whovians, em geral, né, a audiência de Doctor Who, a gente consome não só o episódio, a gente consome também a expectativa, todo o potencial que aquela história pode trazer. Então, o primeiro episódio, ele trazia tudo isso que viria depois. Toda aquela energia potencial de tudo que poderia ser explorado a partir daquele episódio, daquela introdução. Então, a gente estava com os ânimos lá em cima, e isso faz parte da experiência de assistir Doctor Who, de acompanhar Doctor Who. E a gente não teve isso, vamos dizer assim, saciado ao longo da temporada. E quando chegou no season finale, nós não tínhamos nenhum tipo de expectativa em relação a ele. Porque nada, nenhum episódio anterior, lógico, tirando talvez os dois primeiros ali, mas nada nos preparou pro finale. Nós não tivemos trailers, nós não tivemos sinopses interessantes, nós não tivemos personagens que alimentassem a ideia de um retorno intenso, sabe? Eu fiquei esperando muito o retorno do Engstrom e da Epso. Não, falei errado, né? Falei trocado. Enfim, aquela dupla lá do The Ghost Monument. Fiquei esperando vários retornos pra, sabe, dar um tipo de justificativa pro finale tá tão guardadinho assim, as sete chaves. E não teve isso. Então, a falta da expectativa também, pra mim, fez a gente não sentir muita coisa. Mas a temporada inteira não teve... A temporada inteira foi guardada as sete chaves. Até aí foi consistente. Eu ainda prefiro ficar no escuro e saber do que tomar um spoiler dado pelo próprio Moffat do mestre voltando no finale do da 10. Ah, sim, mas ali não aparece. Tinha vazado, né? Ali o Miller tinha vazado, né? Então não foi meio da produtora. Mas assim, mesmo com o vazamento do Mirror, era uma foto ali meio coisa, mas... E nem todo mundo sabia que aquela foto tinha vazado, entendeu? Mas chegar e colocar... imagem antiga, ah não, isso aqui é um flashback, sei lá. Não, não é ele, mas, porra, me põe no trailer e ainda vem com aquela frescura de... Não, então, porque quando tocar o sino, vocês fechem o olho como foi na transmissão pros jornalistas. Ah, me poupe, eu já tava de saco cheio do Moffat. Ele spoilerava tudo, você não tinha nenhuma surpresa, você tem furos e furos de roteiro. A 8, eu já nem levo mais em consideração, o Capaldi não merece aquilo, quem salvou a 8 foi o Capaldi. Listen tem aquele rombo no final, por conta do que ele fez no finale. Convenhamos, a Yas é um porre, mas o Danny Pink consegue ser pior do que ela, entendeu? Ele continua lá no alto de personagem mais inútil de Doctor Who. A Yas vem logo depois, mas ele continua lá em cima, entendeu? Chibnall não é o meu showrunner dos sonhos. Meu showrunner dos sonhos, eu canso de falar isso, é o Paul Cornell, porque se tem alguém que manja de tudo sobre Doctor Who, é o Paul Cornell, principalmente de universo expandido, consegue dar um gás maior. Seria o Paul Cornell. Mas assim, pra eu me ver livre do Moffat, eu aceito qualquer um. Assim, eu não acho que essa temporada foi de tudo. Eu acho. Quem começa a assistir agora não tem que esperar muito. Quem espera muito é a gente. Eu não acho que tenha sido temporada que desse vergonha. Até porque a gente tá acostumado e a gente se empolga quem pega pra assistir agora e falar, agora eu desde do cu, acha a primeira temporada um lixo. Então, mano, foda-se, fora, na real. Se alguém começa a assistir agora e vem falar pra mim, eu falo, ó, eu gosto da série por causa disso e eu me empolgo mesmo. Até nos... Agora vai de você se é o tipo de série que vai te empolgar ou não. Tio, eu tenho amigos que começaram a assistir agora, a maioria gostou, e principalmente gostou da Jory. E o que eu esperava era dela. Eu não esperava muito da temporada, nem muito. Eu esperava dela e ela não me decepcionou. Gostei muito do trabalho da Jory e acho que tem muito que melhorar. E a mesma questão, a primeira temporada do Capaldi foi ruim e ele foi um ótimo doutor. É, a gente empolga, eu acho o primeiro episódio, por mais que seja, por mais que eu, sei lá, tenha aquela empolgação de começo de temporada, eu não gostei do primeiro episódio. E eu falei isso no primeiro episódio e termina a temporada falando. Preciso de mais detalhes da doutora, preciso de mais coisa. Porque assim, óbvio que não ia ter aquela coisa com ela, porque são companions novos, é muita gente pra trabalhar. A gente tá acostumado a mudança de doutor sem nenhum companion ou com um companion só. Aí do 3, quase 4, que aí a outra morreu logo de cara. Então assim, não tinha... é muita informação, muita gente. Tinha que ser trabalhado, tinha que ter mais detalhes. Não teve aquela coisa de ter a mudança, dela sentir a mudança, dela questionar, dela por tentar saber por aquilo e tal, que foi o que aconteceu com o Capaldi. Então assim, não foi pra temporada toda ruim. A gente tem mania de comparar o que a gente não devia fazer, mas é totalmente novo, é showrunner novo, tudo muito novo pra gente querer ficar comparando. Então não é bom pra gente, e principalmente pra quem começa a ver agora, porque passa... Então assim, pra quem tá vendo agora, quem tiver ouvindo o podcast e começou a ver agora, você vai achar ruim a temporada lá de... Mas se você quiser ver mesmo, se você achar que vale a pena, continua, porque tem roteiros ótimos, tem histórias ótimas, e vai ter muito episódio ruim pra ver, não tem jeito. Todas as temporadas tem... E qualquer começo de doutor, às vezes demora pra esvai. Então assim, a Jory tem muito potencial, dá pra vir... Não acho o Chibnall a pior coisa do mundo, mas também, claro, não é grande coisa, mas acho que dá pra melhorar. E, cara, é que nem a temporada real mostrou muita coisa. Tinha lá o final de cada episódio, não mostrava muita coisa, o que é bom até, porque aí você não esperando, sabe? Então é isso, esse é meu resumo sobre essa temporada. É isso, cara. Essa temporada foi feita pra quem quer começar a assistir agora. É a temporada, é a temporada mais assistida de Doctor Who desde o retorno. Isso já foi falado em vários jornais sérios. E a própria BBC tá comemorando isso, os ratings. O overnight da finale foi 5,32 milhões lá no Reino Unido. Ainda não saiu consolidado. Isso não é ruim. Não sei, velho. As pessoas gostam de hate gratuito, sabe? Mas... Aliás, eu tava ouvindo, acho que Rádio BBC 2. Acho que era 2 de manhã. E aí eles estavam comentando sobre os assuntos mais comentados no Twitter desse ano. E Doctor Who foi o programa mais comentado no... E hoje eu vi no Breakfast da BBC One que Doctor Who tá entre os 3 programas de TV do Reino Unido mais acompanhados esse ano. Ou seja, é um dia ruim para os haters, né? Vamos ver. Mas deixa eu só terminar. Eu acho que eu tinha até comentado isso no primeiro podcast do ano e tal. Eu tava vendo a entrevista do Tom Spilsbury. Ele falando no Twitter e tal. A BBC no começo do ano não sabia o que fazer com o Doctor Who. Porque a audiência de Doctor Who durante a era Capaldi tinha se consolidado tão baixa, mas era tão sólida, era toda semana a mesma coisa, que eles já estavam num desespero tão grande que, assim, cancelar a gente não vai cancelar, mas assim, enfim, qualquer horário aí, porque a audiência não vai mudar. E a audiência deu o estouro que deu, e mesmo caindo a audiência cada semana, a audiência continuava maior do que até a era Matt Smith, entendeu? Então, assim, a BBC tá dando pulos de felicidade de que funcionou o domingo, de que chegou mais gente no fandom, tudo isso. E assim, eu vi alguém reclamar na resenha que eu fiz no Twitter, pessoal, não, mas tá muito globalizado. É claro que tá globalizado. Doctor Who deixou de ser uma série de nicho, daquela coisa inglesa, da hora do chá, e se tornou um fenômeno mundial. Graças a Deus. Então, assim, precisa mudar, precisava trazer mais gente. E, assim, posso até estar me adiantando, mas essa primeira temporada, Pra quem tá começando agora, eu tenho amigos meus começando agora, que eu levei pro cinema pra ver e tal. Então assim, puxa, legal, eu posso pular daqui, posso começar a ver aqui. Porque tem muita gente que quando você fala assim, ah, quantos anos tem a série? 55. A série nova tem 13. A pessoa olha pra sua cara e fala assim, é muita coisa. É, então assim, eu vou até falar, esse um ano de ato vai funcionar pra quem tá entrando agora, colocar a série em dia. E vai servir pro Steve não ver o que ele fez de errado, espero, né? Que ele bote a mão na consciência. Não seja igual o Mofá, que acha que tá tudo certo, tudo lindo, vamos pra frente. E vejo o que deu errado e o que deu certo, e que faça uma 12ª temporada ao nível de Jodie Whittaker, porque ela merece uma temporada muito boa. Mas já que a gente já misturou tudo, vamos só falar o que vocês acharam de melhor nesse episódio, nessa finale. É, que era o finale. Que deu, acabou. Não, tô brincando. Assim, teve algumas coisas boas, mas como eu disse, pra um episódio como se fosse um arco duplo, por exemplo, né? Ou um three-parter, assim, que poderia estar lá no meio da temporada, né? Não no final, não... É, a gente tendo já um legado de finales legais, assim, na minha opinião. E é uma historinha bacana, uma historinha normal, simples, né? E não teria problema pra mim. O que me incomodou é que é justamente a posição em que ela tá, né? De encerramento. Porque ficou a doutora no final, entrando na TARDIS, dando aquela mensagem no estilo final de desenho do He-Man, sabe? Ah, no episódio de hoje aprendemos que não sei o que, não sei o que lá. Então, aquilo ali pra mim ficou meio, sabe, tipo, não teve carga dramática, então vamos botar essa mensagenzinha aqui pra encerrar. É, achei que o Zux, né, tu perguntou antes do Zux, a gente acabou nem respondendo. Achei que o Zux tinha um potencial também muito grande, só que, né, acabou ficando largado a questão da ingenuidade da fé. Né? Quer dizer, eles tiveram uma crença no que o Stenz, aquele vilão que apareceu fazendo um monte de maldade, obrigando eles a fazer maldade, fosse, na verdade, o Deus tão esperado que eles estavam aguardando, né, por gerações. Obrigou ele, desculpa, eu perdi o raciocínio do começo da frase, mas... Não, tipo, eles estavam esperando, né, esse Deus, aí aparece o Stenz, obriga eles a fazer um monte de maldade, e fica por isso mesmo. Quer dizer, lá no final eles aceitam o que a doutora fala, não, esse cara é um vilão, a gente já se conhece, blá blá blá blá blá, mas não tem consequência. Esse é o meu parecer sobre o Zux. Ficou assim, ninguém precisou pagar um preço, sabe? Tipo assim, não tirando ali, lógico, a batalha e as mortes teóricas que aconteceram ao longo do episódio, não teve perda. E sei lá, pra mim Doctor Who é uma série sobre perda, sobre o que você faz quando você perde pessoas, enfim, o luto que você vai ter. E os Zux ficaram naquilo, sei lá, superficial, assim. Eu achei a parte do Zook sensacional. O Tim Shaw é o que eu chamo de mercador da fé alheia. Dentro de um contexto que você tem a explosão de televangelistas e essas igrejas e todo mundo que faz tudo por dinheiro, que eu chamo de mercador da fé alheia, que te engana, que só quer o bem dele e usa a palavra do Senhor em nome do próprio bem. Cara, eu achei essa parte sensacional, uma puta crítica social. Eu acho que foi uma boa crítica também. Eu acho que nem sempre realmente essa perda, até porque os dois quase brincadeira, então acho que o suficiente pra eles. Olha, tem uma galera que fez e essa história de vocês ser fiéis demais. Então, assim, claro, boa parte da galera que assim entende uma crítica dessa e zero coisa, mas não é legal isso. Tipo, olha até onde pode ir a fé de alguém. Então são personagens que realmente seria legal se aparecesse de novo, pra ser mais trabalhado. Uma história muito interessante, personagem. Sabe? Ficou meio que tá exatamente o que eles fazem, qual é a função deles no universo. E eles exploram isso, é que é da hora. Claro que no final, quando começou a falar do universo, me veio várias piadas do Guia do Mochileiro, então eu não consigo levar a sério essas coisas. Mas são personagens muito legais, assim, iam aparecer esses episódios. E não só com a de algum doutor que vier no futuro, assim, como a gente sabe que tem vários vilões que aparecem várias vezes, por aí vai. Então, acho que foi o ponto alto, a personagem em si e a crítica em cima deles e tudo mais. É, eu também, pra mim, o que chamou mais atenção foram os looks. Não só dessa coisa que o pessoal já falou, da crítica, da fé e tal, mas como a mãe tava falando, eles de como personagens mesmo como assunto, como potencial de algo que pode reaparecer em Doctor Who, porque é uma espécie que tem... Você vê que tem ali peculiaridades que podem ser muito bem trabalhadas e explicadas, inclusive em determinado ponto do episódio, eu achei que eles iam explicar melhor essa coisa de por que são só dois, de o que acontece, sei lá, como é que troca, como morre, o outro surge como. Enfim, eu acho que tem muito potencial aí para ser explorado. Não sei o que eles vão querer fazer, mas ia ser bem bacana. Depois, daqui a muitos episódios, o Doutor se deparar com alguma situação aí, descobrir os looks em novas... novas coisas para serem trabalhadas e mostradas sobre a espécie. A atuação dos dois foi muito boa. Eu gostei bastante dessa relação, a mulher tradicional lá, né, que não conseguia enxergar às vezes coisas que o menino de 17 anos já estava conseguindo enxergar sobre como eles estavam se comportando. Essa relação de mestre e gafanhoto, assim, sabe? Achei bacana. Só que é como a Denise falou, encheu de potencial, e a gente gosta de potencial, como eu falei antes, só que não entregou muito, né? Assim, de novo vai ficar pro universo expandido, vai ficar para os gibis, pros áudios, ou a gente vai ficar esperando que uma outra temporada venha trabalhar esses assuntos. Sobre a questão da manipulação da fé, Eu venho de um contexto em que isso acontece bastante na minha família, no, enfim, aqui. E então, para mim, isso não foi nem tão forte. Assim, né, o Tim representar essas pessoas que avacalham aí com a fé dos outros para benefício próprio, que eu acredito realmente que aconteça. Mas para mim, o que deveria ser mais trabalhado é a responsabilidade desse pessoal que tem essa fé, entre aspas, cega, de não deixar isso acontecer. E eu não sinto que esses dois looks, tenham sentido esse impacto. Apesar deles terem se comportado no roteiro como se tivesse sentido, eu não senti o arrependimento deles, né? Como falaram ali, valeu o susto, né? Não precisava ter perdido nada, o susto já... Então, eu não acho que eles sentiram esse susto. Acho que foi uma coisa... Acho que eu senti da parte dele. Dele, porque ele parecia ser mais racional. Ele tava sofrendo com aquilo. Além dele sentir as dores lá, que ele era o que fria mais, o que tinha mais, ele mesmo já não queria fazer, ele não tava confiando na situação. Ela que falava que ele tinha que fazer aqui, que era o destino deles. Então, acho que se caso esses personagens sejam trabalhados em algum, mesmo que seja até no universo expandido, ele seria um personagem e vai colocar razão. Não, calma, tu lembra o que aconteceu, doutora? Então vamos dar uma paradinha aqui pra não dar merda. E o que foi o pior nesse episódio? Pensando no episódio, não pensando na temporada, pensando no episódio. O que foi a pior coisa desse episódio pra vocês? A pior coisa dos episódios pra mim vai continuar sempre sendo a Yas. Mó rancor. Ela guarda rancor e anota nomes, a Renata. Caraca, não é rancor. Eu tenho medo. É diferente. Eu tenho medo. É diferente do. É diferente do que eu sinto pela Clara. Eu, a Yas e o Danny estão quase no mesmo pé, entendeu? Eles são inúteis. Eles não servem pra nada. Entendeu? Ninguém lembra que ela era policial. Ela não usa o treinamento policial dela pra absolutamente nada. A família dela apareceu e foi jogada. Eu sinto falta daquela categoria que a gente tinha na era RTD, que é a mãe de Companion. A gente adoro. Teve a Jack, teve a mãe da Marta, teve a Silvia. Perdemos isso na era Moffat, porque a Amy não tinha mãe lá. Até hoje eu não entendi aquela história. Foi engolida pela fenda. Foi engolida pela fenda. Aliás, ainda acho que o melhor momento do New Who é a Jack tendo do 10 do 9. Não, aquela cena impagável. Vou guardar pra sempre. Até porque eu faria igual. Jay era a mãe, tá ligado? A Amy era a mãe. Tem isso também. A Amy era a mãe daqueles dois. Mas assim, eu sentia falta. A mãe da Yas tinha potencial e Chimbinha jogou fora. A avó dela é uma pessoa legal, o pai é bacana, a irmã é um inútil também que nem ela, mas assim, a Yas é inútil. A Yas só serve pra uma coisa, pra fã adolescente fazer chip e fique lesbo fetichista, entendeu? E essa história de Tasmin, pra mim, eu quero quebrar a cara de quem fala essas coisas. Pra mim é no mesmo nível de abominação de Twelve Clara, entendeu? Não, então, assim, a Yas não tem função nenhuma. Se você tirar a Yas da série, ela não faz diferença. Pra mim, o que tem no episódio é a falta de tudo aquilo que ele deveria ter. Como, por exemplo, né, uma função pra Yasmin, né, ou pro enredo da família dela. Botar irmã, avó, pai, só faltou o papagaio. É, a dispraxia do Ryan, por exemplo. Sabe, são coisas que faltaram nesse episódio, que devia estar, porque era o último. Então, era nesse sentido que eu queria fazer o complemento à fala da Renata, assim. Verdade, a dispraxia do Ryan sumiu. Foi esquecida no churrasco. Ai, falaram o quê? Duas, três vezes dela e pff, deu, já era. Isso aí tá bom. Ai, Tibino. É que eu percebi que veio do episódio TV antes, e aí teve a Comic Con e eu acabei vendo tudo. Mas realmente a relação neto e avô, sei lá, sabe? Tá forçado, tá feio. A relação deles estava ruim nesse episódio, sei lá, vim com esse papinho de amigo agora, foda-se, apenas não, sabe? Eu não gosto. Enquanto a não gosto, não consigo gostar desse moleque. Eu também não gosto do Ryan, mas é que a Yas é pior. O Ryan, pelo menos, tem uma função, que é a família do Graham, que foi a maior surpresa da temporada pra mim. Vou guardar o Graham num potinho. O episódio foi mais fraco. Realmente, o fato de, sei lá, tá com raiva e querer se vingar e não fazer nada, eu acho que faz sim. Eu acho que faz sim. Eu acho que isso até dá pra simplificar. Você tá com raiva, você quer fazer muito uma coisa, você tá na quispero, e na hora você não faz. E na hora bate, tá, eu não devo fazer isso. Eu acho que isso até faz sim, mas a forma como mostrou, ele tava tendo um comportamento diferente, parecia até que aquele estavam usando não tava fazendo. Então foi uma mudança, foi mal trabalhado. Eu acho que foi uma mudança muito brusca no comportamento dele, mas faz sim a situação, mas eu acho, sei lá, fico confuso. Ele tava falando muito sério, ele tava falando que tivesse, tipo, cagando pra ela. Como se o que ela falasse, eles passaram esse tempo, não valesse nada. Então foi 880. Então ficou estranho, apesar de ser uma situação racional, mas ficou estranho. E justo quando ele tinha acabado de, entre aspas, encontrar a Grace, né? E revisto o seu posicionamento em relação ao que ele pensava sobre ela, né? Exato. Ficou todo, não, se ela quisesse que ele vingasse. E ele tava no taço, ah não, só, literalmente, um foda-se pra doutora, literalmente. Eu achei que em algum momento ele ia falar isso. Que ela falou, sabe, tipo, joinha. E aí, do nada, volta o episódio inteiro, eu passando que aquele treco que eles estavam usando não tava funcionando. Pela forma como ele... Eu achei, meu, aquele não tá funcionando, ele vai ficar maluco. E chega um momento que ele vai esquecer do que tá acontecendo. E foi algo que eu acho que seria legal. De, olha, esse planeta aqui mexe com a cabeça de vocês. Pô, poderia ter rolado de, ai, tô fazendo. Rolou isso muito rápido com a doutora, quase rolou, não teve. Pô, pra que você coloca um planeta desse episódio se você não vai trabalhar, não vai zoar com a cabeça dos personagens? É. E uma outra coisa que me incomodou um pouco no episódio foi que eu achei que os outros personagens ali, os personagens secundários, estavam um pouco... Sei lá, parece que estavam ali só pra justificar um pedaço da história e sumiram e meio que não federam nem cheiraram, sabe? É, essa coisa mesmo de, ah, o planeta que mexe com as pessoas, não sei o quê. Tá, e como foi que isso mexeu com aquelas pessoas que estavam lá, aquela tripulação daquela nave? De repente a tripulação eram três pessoas, depois eles resgataram várias pessoas e tá, ficou por isso. O cara que tava lá, que apareceu lá na nave primeiro, né? Até o nome do cara eu esqueci, porque ele foi tão irrelevante. Poltrasco. Isso, exatamente. Ele apareceu ali, depois ele foi embora e daí, né? A gente também não conseguiu se envolver com essas pessoas de forma nenhuma, nem pra ter algumas explicações. Essa explicação, por exemplo, de que ah, foram tudo bem, talvez fossem tripulações das outras naves que tinham aparecido por ali, sei lá. Mas E daí, essas pessoas meio que não importam, estão ali de figurante, foram salvos e ninguém fala nada. Isso me incomodou um pouco. E o ator que faz o Paul Trask, né, o Baratheon lá, o rei Baratheon do Game of Thrones, ele é um baita ator. Nossa, sabe? Ele podia dar uma carga dramática gigantesca ali. E ficou naquela, minha memória não tá funcionando, opa, não, peraí, tá voltando. Ó, gente, aconteceu isso, agora tchau. Sabe? É a função do personagem que foi fraca, assim, na minha opinião. É. Cara, é um episódio muito mediano, esperava mais pra ser a finale, mas já vi finales piores. Deixa eu falar. Os Zucks podiam ser muito melhores utilizados. O Tim Shaw, como a Renata falou lá na reviewzinha dela no Twitter, foi aquele machão que no final não faz nada, só fica falando e não impõe. Tipo, eu não fiquei com medo dele, mano. Tipo, eu só fiquei assim, tá, quando esse cara vai calar a boca logo, né? Pelo amor de Deus. E... esse episódio faltou muita coisa pra mim e eu acho que vocês já falaram o suficiente, então é isso aí. Deixa eu só fazer uma parte que eu falei do Tim Shaw. Eu falei que essa temporada foi a temporada dos vilões Zé Bunda. Porque tudo fala, rota, paga de macho, mas tudo peida no primeiro. Na primeira, todo mundo peida e sai correndo, abaixa a bola aí. Eu abri o microfone só pra mostrar a risada, porque tipo, foi muito bom. Vilão Zé Bunda, perfeita definição. Vilões Zé Bunda. Desde o Petinho, o Crasco mesmo, nem se fala. E esse Tim Shaw é o estereótipo do machão, né? É o estereótipo do cara que quer ser o fodão e fala mais do que realmente faz, basicamente. E eu acho que numa temporada que você tem uma doutora, esse bando de macho bunda mole que apareceu de vilão é assim, é a epítome da coisa. Os caras não aguentam, o primeiro que fala mais alto, eles arregam, entendeu? Mesmo sendo uma... E assim... A doutora como uma mulher batendo de frente com esse monte de Zé Bunda, sensacional. E é curioso porque as pessoas achavam que essa temporada ia tratar muito sobre a feminilidade da nova doutora, né? Tipo, agora vamos fazer o doutor ficar experimentando tudo que é coisa de mulher. E não foi isso, né? Pelo contrário, a temporada basicamente ignorou, né, o papel, vamos dizer assim, o sexo, né, feminino da doutora, mas, por outro lado, evidenciou os machos escrotos, né, tipo assim, aquele presidente lá, aquele candidato a presidente, que foi bem idiota, o Crasco, o Tim Shaw, e nesse último episódio, o que deu mais medo foi a atitude do Graham. Eu tive muito mais medo do Graham nesse episódio do que do Tim Shaw, por exemplo. Porque o Graham não é aquele machão, não é o... Coisa, o Graham é o tipo do cara que se ele falar que vai fazer, você acredita que ele vai fazer. É a pessoa comum que tá no limite da paciência dela, entendeu? Mas assim, eu achei sensacional dessa temporada. Que você tem um bando de Zé Bunda que arrega no primeiro... Na primeira coisa, assim, no primeiro desafio os caras arregam que foi uma forma de falar de machismo. Na temporada, o Chibnall podia ter tomado outros caminhos. O único episódio que realmente o doutor ser uma mulher foi The Witchfinders. Foi o único episódio que realmente o sexo dela fez diferença. E outra, mostrar que não precisa ter um alien toda semana querendo destruir o mundo. Dos 7 episódios, acho que pelo menos 4, o vilão era um humano fazendo merda. Então assim, a gente tem os nossos próprios, entendeu? Não precisa vir os de fora pra cagar as coisas. As outras temporadas tem os outros episódios fazendo merda. Então é sempre bem mas, assim, esses episódios assim. Eu gosto disso, você não precisa ter o monstrão da semana, toda semana, a ameaça alien, não. Não, basta um humano fazendo merda. A gente viu o que acontece em Demons of Punjabi, o que acontece em Arachnids, o homem fazendo a Missy, que é o que eu falo. Acho que o papel importante da Yas... Único, ela só serviu pra isso, diga-se de passagem, né? Tem um bom ator e não fizeram ele um cara malvadão, ou igual de arma. O Mr. Big e o... como ele chama em The Good Wife? O Logan em Law and Order. Bom, é os famosos, é o que a gente fala no sul, é o leãozinho, é o leão de Twitter. No Twitter, na internet, o cara fala, aí tu vai trocar ideia com o cara ao vivo. Ah, mas não era bem assim. Ah, mas Dudu Zé Bunda. Exato. Ah, você entendeu errado. É isso aí. Essa temporada foi o suprassumo dos leão de Twitter. Que nota você dá pra esse episódio, então, Renata? De 0 a 5? De 0 a 5, eu dou um sólido 3.8. Mai? Não foi perfeito, mas tá na média, passa. Mai? 3.5. DJ? 2.5, porque era finale. Se fosse qualquer outro episódio, eu iria ir pra 3.5, 4, mas como era finale, não perdoou. Denise? Pra ser finale, eu vou dar um 3 também. Pra ser final, que dia mais, né? Eu vou ficar no 3 também, que foi basicamente minha média pra essa temporada. Então vamos lá, falar só rapidão da temporada, a gente já falou bastante. Qual foi o melhor episódio da temporada pra você, Denise? O melhor pra mim, acho que foi Rosa. O segundo melhor foi Demons of Punjab. Os dois episódios históricos, assim, né? Foram bem bacanas pra mim. Eu acho que se o Chibnall explorar mais essa vocação dele para o drama, que a gente já sabe que existe, as próximas temporadas podem ser muito boas. Também para mim foi Rosa Parks. E ele sabe trabalhar episódios que tratam coisas históricas, necessariamente tipo, só coisa do passado. Porque para mim o episódio... Que nem eu falei no começo dessa gravação, eu não gravo o nome do episódio. O episódio do Correio. Kerblan. Muito obrigado. Então, esse episódio eu acho que foi... E é muito Black Mirror. E eu acho que ele consegue trabalhar historicamente algo do passado ou algo que pode... Coisas tecnológicas, coisas que podem acontecer com a gente. Porque é o futuro possível chegar nesse patamar. Então, acho que os episódios que trataram coisas, se aproximam do nosso dia a dia e coisas históricas da nossa vida, eu acho que foram muito bons. E Rosa é o favorito. Bom, eu vou separar. Eu gostei muito da trilogia. Apesar de Ghost Monument não ser nenhuma Brastemp, mas a trilogia do Tim Shaw é boa. Então eu vou separar esses três. Os outros 7 episódios... Tô fazendo a conta certa, eu sou de humanas. Tá. Os outros 7... São 10, né? São 10. Então, os outros 7 episódios são 4 episódios muito bons. O Rosa e Demons, Demons of Punjab, são sensacionais. Kerblan é muitíssimo bom. E por incrível que parível, eu gostei demais de Takes You Away. Apesar de todo mundo reclamar do sapo. Ah, eu achei sensacional. Eu adorei aquele sapo. Precisa fazer isso. Eu adorei aquele sapo. Depois eu descobri que existe um fundo filosófico do porquê do sapo, mas tudo bem. Eu gostei muito desses 4 episódios. Pra mim, eles são o ponto alto da temporada. É mais do que a S8. Os outros 3. Arachnids é um lixo. Vai fazer par com Fear Her lá no lixo de Doctor Who. Witchfinders é passável. Pra mim, Witchfinders lembra muito a Era Moffat. Muita ideia junta e nenhuma resolução. E tá faltando um que eu já não sei mais qual que é. Mas que deve ser algum episódio nada memorável. Como os episódios que o Chimbinha é tão famoso por. É o Tsuranga Conundrum, do Petin. Isso, Tsuranga, o do Stitch, tá certo. Como eu falei, mais um episódio do Chimbinha que depois ninguém lembra que existiu. DJ, melhor episódio pra você? É uma pergunta bem difícil pra mim, porque eu não tenho nenhum favorito nessa temporada. Menos pior, se eu pudesse escolher o menos pior, seria o especial de Ano Novo, porque foi o único que não me decepcionou ainda. Aí não vale, pô. Pois é, imagina. Meu Deus, como você é amargo, DJ. Eu sou assim, ó. Eu sou uma pessoa exigente. Brincadeira. Mas não, assim, eu tava com muito otimismo, muita expectativa. Eu tentei, assim, ó, evitar todos os comentários tóxicos sobre essa temporada, sobre gente criticando o doutor por ver a mulher, por criticar o Chibnall porque não sabe fazer série, não sei o quê. Eu fechei os olhos pra tudo e foquei, assim, olha, sabe, na qualidade de cada episódio. E aí foi uma ladeira abaixo, sabe? Então, tipo, chega uma hora que eu tenho que concordar com algumas coisas. sabe? Tipo, realmente, eu acho que ser showrunner não é pro Chris Chibnall, assim como eu acho que não era pro Stephen Moffat. Mas fazer o quê? Se é pra escolher um, vamos com The Ghost Monument, que foi que trouxe aquele tesão de criança atemporal, Timeless Child, que depois não deu em nada. O DJ vai sonhar com essa Timeless Child o resto da vida dele. Nada que Paul não possa ficar pra S12. Eu acho que é o Solitrato, né, no final das contas, a Timeless Child, porque é exilado, né, tipo, uma coisa de antigamente, lá do passado da doutora, então, não sei. Se for isso, ficou bem mal contado. O melhor pra mim é o Rosa mesmo, por todo o fundo histórico e a importância da Rosa em si, né, no mundo. E The Demons também, eu gostei bastante. E o Kerblan também, pela crítica social sobre o trabalho e tudo mais. Mas o melhor mesmo pra mim é o Rosa. Acho que foi meio que unanimidade. Eu acho que vai ser unanimidade entre a maioria dos Rubens também. E o pior, Denise? O pior? Cara, eu não pensei. Mas, nossa, o das aranhas é muito ruim. Acho que o que eu tô pensando mais é o Arachnids. Como é o nome do episódio? Arachnids. UK. UK, é, exatamente. É, aquele foi bem... Aquele episódio me lembrou... Algumas passagens, o DJ vai dar um pulo, mas me lembrou algumas passagens da Era T-Day, sabe? Umas passagens assim, não muito bacanas. A fotografia? Eu não sei, tudo, alguma coisa naquele episódio me lembrou. Assim. Vale. Primeira temporada. Isso, primeira temporada, aquela coisa meio, né, imatura. Não, pera que eu me perdi. De qual episódio que você tá falando, esse? Arachnids in the UK. Ah, certo. Arachnids me lembra Knock Knock. Parece que tá faltando alguma coisa aí que ficou na edição e que não dá sentido no episódio. Pra mim, o que mais lembrou a série do RTD foi o Kablan. Mas, ainda assim, acho que não chegou perto. Não chegou tão perto assim, quer dizer. Ninguém chegou ainda. Acho que esse das aranhas me vem mais a mente. Claro. Eu, no primeiro episódio, por mais que super animado, e apresentando, achei fraco. Não gosto do episódio, sinceramente. Me empolguei, assim, pelo fato de ter visto ela e é ótimo, mas acho fraco para um episódio das aranhas, realmente. Sei lá, não fez sentido. Claro, um episódio que mostra de, olha, precisa de um alienígena. Eu acho que esse episódio faz você lembrar um pouco de não precisa de um alienígena malvado. E o ser humano consegue ser mais isso que ele é, muitas vezes. É, ele tem um bom lembre episódio, mas é um episódio ruim. Mas ainda assim, o primeiro episódio, sei lá, me faltou muita. Eu acho que o episódio me faltou muita para um primeiro. É complicado, né? Porque tá tudo tão parecido assim em termos de conclusão. São histórias bem diferentes, mas cada uma erra numa coisa diferente. Acho que o episódio que eu. Acho que o das aranhas seria o que eu teria menos chance de dar play de novo, assim, pra ver. Apesar de a animação das aranhas ter ficado bem legais, assim, eu gostei bastante do nível de realidade, o barulhinho das patinhas no chão. Eu gostei muito, assim, nesse sentido. Mas errou em muitas outras coisas, que é aquilo que vai broxando, né? Então chega uma hora que a imagem não compensa. E o pessoal falou, o pessoal que vai ver lá 2005 talvez não goste da primeira temporada, né? Acha um lixo. Ou não, né? Porque apesar de lá visualmente ser horrível, eu me emocionei muito mais na primeira temporada do que na 11ª, por exemplo, que tem fotografia, efeitos maravilhosos, assim. Mas eu falo porque eu conheço pessoas que começaram a assistir e gostaram, porque eu não conseguia ver lá o conto. Bem que eu pelo menos não comecei vendo, enviei um pouco depois, e aí eu fui parar pra buscar agora, mas estava temporada, eu acho, quando comecei a ver, e aí eu fui buscar pra assistir os episódios. Agora, pegar agora, da cima primeira, e pegar episódios e ver coisa do Capaldi, e voltar lá atrás... É complicado porque a audiência é muito plural, né? Muita gente vai ver se vai gostar, vai roteiro e tal, mas a primeira coisa que você vai ver, ainda mais uma série de fífica, é o visual. Isso não tem como. Pode ser. Assim, a Renata agora que vai dar o pulo, porque, por exemplo, eu conheci um cara que se apaixonou por Doctor Who com a 8ª temporada, né? Então tem audiência pra tudo. Tem gente doente pra tudo, meu bem. Eu comecei pela 5ª, e daí depois eu fui... Aí a hora que a 5ª acabou, eu fui procurar o resto. E, meu Deus, da 5ª pra 1ª já é gritante. Imagina da 10ª, 11ª pra 1ª. Tem gente que é fã da Clara. Eu gosto da Clara, não tem nada. Eu gosto muito da atriz, na verdade. E a Clara faz aniversário no mesmo dia que eu. mas isso não é relevante. Anyway. É, melhor companion, Graham. Unanimidade. Graham. É uma maior, eu acho que é a maior surpresa dessa temporada. Quero num potinho. A Yas, a gente pode servir de escada. Tava lá fazendo figuração. Ainda bem que ela ganhou pra isso, né? Não tava trabalhando de graça. E o Ryan só serviu porque tava lá sendo família do Graham. Mas se fosse a doutora e o Graham viajando na tarde, ia dar na mesma o resto dos episódios. Por mim, eu já falei, os Daleks no episódio de Ano Novo podem exterminar o Ryan e a Yas, que não vai fazer diferença. Outra coisa é a TARDIS, né, gente? Um dos melhores personagens de Doctor Who simplesmente foi deixado de cenário só, né? Porque é muita gente. E... porque eles não, eu não vou nem falar que é muito. Eu não vou nem falar que é muita gente. Antes de começar a temporada, eu vi alguém falando no Twitter, alguém da produção falando que o interior da TARDIS, coisa de CGI, essas coisas, era um verdadeiro pesadelo pro pessoal da pós-produção. Pra mim, o pouco que a TARDIS aparece é justamente porque os caras falaram, olha, desculpa, não tem condições. Pra mim, é problema técnico. Eu vi alguém falando, alguém que trabalha na pós-produção, numa conversa com o Clayton Hickman, que é um dos caras que mais entende TARDIS no universo, no fandom, e ele falando, foi quando saiu a imagem da TARDIS, aquela vazada e tal, e alguém veio e falou assim, olha, vocês não sabem o pesadelo que essa TARDIS está sendo pra gente. E foi a única coisa que o cara falou, vocês não sabem o pesadelo que essa TARDIS está sendo pra gente. E eu acho que a TARDIS acabou ficando de fora por algum problema técnico. Eu acho bom trazer a tarde, trazer a imagem da tarde, mas trabalhar a tarde. Eu acho que tem que dar uma mudadinha na cor. Aquela cor ficou muito estranha. Na minha opinião, claro. Aquele interior é horroroso. As paredes são lindas. O console é medonho. Eles tentaram deixar mais orgânico e tudo mais. Mas a cor dela, pra mim, não funcionou. Pelo que eu vi, eles estavam querendo fazer com que a doutora passasse a sensação de que ela realmente estava controlando a TARDIS, né? Tava, tipo, botando a mão na massa, né? Por isso, menos botões e mais alavanca. Mas... nunca! Ela não sabe dirigir aquela porcaria, nunca soube? Exato. E então, o que eu fiquei pensando? Eles têm que encontrar uma justificativa. Por que a TARDIS se remodelaria para aquele jeito? Né? Com aquela pedra, com aquelas garras, assim, não ficou muito explicado, porque foge muito do, entre aspas, padrão galifreano de ser, assim, né? Tipo, seria mais fácil ela resetar pro modo inicial, né? Sei lá. Mas... ficou faltando pra mim mais é a personalidade da TARDIS. Aquele negócio da doutora falar uma coisa, ela dá uma explosão atrás, tipo assim, ô, não é bem assim, sabe? Sei lá. A doutora até conversava com ela, botava culpa nela de não ir onde ela queria. Ok, isso é básico. Mas faltou, pra mim, enxergar a TARDIS como uma personagem... como eles apresentaram em The Ghost Monument, por exemplo. Que lá tava cheio de personalidade. Mas ao longo da temporada virou só uma casinha, virou um carro. Foi só um objeto para ir e vir. Então acho que é isso aí que a gente quer ver na 12ª temporada, né? Mais TARDIS, menos... mais desenvolvimento dos personagens, algumas mortes não fariam mal. Nem retorno dos vilões, retorno dos vilões clássicos, podem ficar tranquilo, você Ruben, que tá, meu Deus do céu, cadê os Daleks, cadê os Daleks? Eles provavelmente vão voltar na 12ª temporada. Rumores aí que a Renata já falou dos Daleks no especial de Ano Novo. E é isso. Que nota vocês dão pra temporada em si, Denise? Pra temporada eu vou manter o 3. Eu acho que é por aí, assim. Dá, é ok, mas não empolga. E pra Jory? Cara, pra Jory é 5, né? Por favor. Muito, assim, como eu tava falando, eu acho que falta desenvolvimento do personagem, de roteiro mesmo, falta deixar todos os personagens um pouco mais densos, mas a Jorin como atriz, como o carisma, tudo, gostei muito. Mai, nota pra temporada e nota pra Jorin. 3.7 temporada, que nem a Denise falou, não empolgou muito. Tem episódios no como um todo na temporada. Tem episódios que podem chegar a 4, mas não compensa a temporada inteira. E a Jorin, claro, 5, ela entregou o que ela tinha que entregar. Ela fez e foi lidado. Então, assim, de errado, tem nessa temporada, ele tá na culpa dela. E ela entregou uma ótima autora, ela fiel, você tem que parar de comparar com os outros autores, que a gente faz toda vez que aparece novo, é algo que tem que simplesmente parar. Então, assim, ela é uma ótima guru entrar na... E a atriz mandou muito bem. Tem, já vi gente reclamando de, ai, mas uma hora ela faz uma coisa que faz outra. É o que ela faz. O humor oscila. Já vimos o Tenet sendo o cara mais simpático do mundo e já vimos ele sendo muito malvado. Então, é isso que a gente espera de um doutor e uma doutora, hein? Por favor. Nota máxima pra ela. Renata, temporada e pra Jory? A temporada leva 3,75. Não é nenhuma maravilha, não é uma S4... Nada, não é uma S1, não é uma S4, mas também não é uma S8. Eu falo que minha barreira embaixo é a S8. É. E a Jojo leva 5, foi o que a Mai falou. O pessoal que reclama do Doutor ser bipolar não tá assistindo Doctor Who. Porque o Tenant mesmo tinha horas que você quer beijar e tem horas que você quer dar um murro na cara dele. Real. Ou o Capaldi a mesma Capaldi coisa também. E até o Matt a mesma coisa. O match, na minha opinião, foi o mais teve. Não. Mas foi um pouquinho mais. Não foi tão. Como falar? Não foi tão. Contraste não foi tão grande, assim, da personalidade o dele. Doutor, mas o doutor mais estável. É, ele foi mais. Isso, eu tava procurando a palavra. Obrigada. Obrigada, Mai. Ele foi o mais estável. Porque o Capaldi tinha dia que era aquele velho que você não aguentava ele. Aí no outro ele tava lá, todo de boa, todo zen, tocando guitarra. Mas tudo bem. A minha nota pra temporada é 3, como eu já tinha falado. Não é a melhor temporada, mas também não é a pior. A Jory é 5. Também, maravilhosa, que mulher, me liga. E, cara, o roteiro não ajudou muito ela, mas ela fez o que ela podia com o roteiro. DJ, sua nota pra temporada e pra Jory? Pra temporada eu dou um 3, porque, né, tudo isso que a gente já foi falando, ela foi bem frustrante, apesar de ter acertado em algumas coisas, mas em geral não fez a minha cabeça. Pra Jody, pra mim é difícil, assim, dar nota pra ela, porque... querendo ou não, o roteiro às vezes atrapalha, né, nessa análise. Por exemplo, o Capaldi na 8ª temporada, quando estreou, eu não gostei tanto dele, mas é por causa do roteiro, assim, né? Ele não teve chance de mostrar mais. Então, eu acho que todos os roteiros dessa 11ª temporada deram uma doutora mais ou menos parecida. Não achei, assim, que ela teve muita... para fazer coisas diferentes, desenvolver lados dessa doutora nova... diferenciados, achei que ela ficou bem parecida em quase todos os episódios, sempre com aquela coisa de, em termos de atuação, de estar sempre pegando fôlego, sabe, tipo, muito fôlego, parece que o tempo todo ela tá, não sei, passando mal, ou com uma enxaqueca muito grande, isso me incomodou um pouco, mas assim, gostei do jeito brincalhão dela, que ela trouxe, então eu daria pra Jodie um 4.5. Mas, assim, só porque esse meio ponto seria mais de... deem mais liberdade pra ela, sabe? Tipo, pra atriz, não só escolher a roupa dela, mas escolher, sabe, tipo, algumas atitudes do doutor, sabe? Deixa ela criar um pouco, dar liberdade, assim como o Matt Smith teve, o David teve, o Eccleston não teve tanto. Mas, por exemplo, o Matt Smith, em um episódio só de estreia dele, ele conseguiu construir o doutor dele. Sabe, dali pra frente só foi trocando de roupa e de cabelo, mas era aquele doutor ali. E o da Jodie parece que ela passou a temporada inteira e a gente ainda não tem formado o doutor dela, a doutora, no caso. Igual o Capaldi. Capaldi só foi formalizar, assim, o doutor dele lá meados da 9, talvez até na 10, assim. Então, deem mais liberdade pra ela do que só escolher a roupa dela. É isso aí, galera. Você que está ouvindo, muito obrigado por ouvir até o final. Desculpa qualquer coisa. Se faltou alguma coisa que a gente não discutiu aqui e você acha que a gente deveria ter dito, comente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tanto faz. Comente lá e venha ser feliz conosco. Não desiste de Doctor Who, pois Doctor Who voltará dia 1º de janeiro de 2019. E aí teremos o hiato de um ano, porque a BBC não tem limites, amigo. Limites? Você conhece limites. É, se você assiste Sherlock, você sabe como a BBC funciona, né? Então, é isso aí, é desse jeito. Não tem data oficial de volta ainda, gente, segurem aí. Mas, e qualquer novidade sobre temporada nova ou sobre qualquer outra coisa, universowho.com, ano que vem a gente vai ter que se virar pra achar coisa pra falar de Doctor Who, né? Mas tudo bem, obrigada aí, BBC. BBC não contribui com nada com a gente, mas tudo bem. E segue nossas redes sociais, @universowho no Twitter, Instagram, e procura o Universo Who lá no Facebook, certo? Denise, quem quiser te achar nas internets da vida... Quem quiser me achar no Twitter é Denise Ferreira B. E no Instagram também, tudo praticamente. DJ? É, me achar nas redes sociais é facebook.com/Jonathan, com DJ, né? Tipo DJO. E no Universo Who, na seção de reviews, ainda tô devendo a review desse último episódio, então lá eu vou falar tudo que eu não consegui falar aqui, que eu não lembrei. E é isso. Curtam, comentem e até a próxima, gente. Mai, quem quiser te achar nas internets. Pode procurar, não é a mamãe. Twitter quanto Instagram. Obviamente, quanto Instagram. Tô lá, postei algumas coisas da CSP, algumas por lá. Podcast, pra quem tá meio em atos igual a BBC, mas não é tão a pausa. Procura, pode procurar Spotify, nos agregar podcast, procura Papo, você vai achar o Papo Vogo em Pangalática, fica à vontade. E muito obrigada mais uma vez por participar do Universo. Já é de casa, só não precisa nem bater na porta. Renata? Quem quiser me achar no Twitter, @RenataStone, e no Instagram, @RenataStone80, apesar que eu falo mais de Doctor Who no Twitter do que no Instagram. Se for fã do David Tennant, pode olhar no Instagram, que tem bastante coisa. Se você for legal, eu deixo você me seguir lá no @Jessica_Laís no Twitter, certo, galera? Desculpa aí qualquer coisa, pessoas que participaram. Muito obrigada pela participação. Tentei ser a mais rápida possível. E obrigada mais uma vez pelo convite. Já são todo mundo de casa, não precisa nem bater na porta, só pode entrar, pegar cerveja gelada. Cerveja boa, não trabalhamos com cerveja ruim. E estão sempre convidados a voltar. Certo? Beijo pra todo mundo. E beijo aí pra você. Beijinho pra você aí de casa. Abraços. Aproveite para maratonar Doctor Who enquanto estaremos em contra-série estranhados. Olha, a oportunidade de assistir a série clássica, de conhecer o universo expandido e se tornar Whovian. Ou se tornar um Whovian com mais conhecimento, digamos assim. Lembrando que estamos no Spotify. Só procurar pelo Universo Who 3.0. Com a capinha, imagem linda que o João fez pra gente. E iTunes, aquela 5 estrelinhas bonita, assina nosso feed. Estamos em quase todos os agregadores de podcast possíveis da galáxia. E é isso aí, galera. Até a próxima semana, não. Até a próxima hora que o nosso podcast aparecer no seu feed. Abraço!